Nasci artista, fui cantor. Ainda pequeno, levaram-me para uma escola de canto. O meu nome, pouco a pouco, foi crescendo, crescendo, até chegar aos píncaros da glória. Durante a minha trajetória artística, tive vários amores. Todas elas juravam-me amor eterno, mas acabavam fugindo com outros, deixando-me a saudade e a dor. Uma noite, quando eu cantava a tosca, uma jovem da primeira fila atirou-me uma flor. Essa jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa. Um dia, quando eu cantava a força do destino, ela fugiu com outro, deixando-me uma carta e na carta um adeus. Não pude mais cantar. Mais tarde, lembrei-me que ela, contudo, me havia deixado um pedacinho de seu eu, a minha filha, uma pequenina boneca de carne que eu tinha o dever de educar. Voltei novamente a cantar, mas só por amor à minha filha. Eduquei-a, fez-se moça, bonita, e uma noite, quando eu cantava ainda mais uma vez a força do destino, Deus levou a minha filha para nunca mais voltar. Daí para cá, eu fui caindo, caindo, passando dos teatros de alta categoria para os de mais baixo, até que acabei por levar uma vaia cantando em pleno picadeiro de um circo. Nunca mais fui nada. Nada não. Hoje, porque bebo, a fim de esquecer a minha desventura, chama-me ébrio, ébrio. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo. Que embora tenham como eu seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nada vinha ouro e tinha alcova de sítio. E a cada passo que depunha fé, e nos parentes confiava sim. E hoje, ao ver-me na miséria, tudo vejo então. O falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu vos peço e imploro a chorar. Quando eu morrer, a minha campana em uma inscrição, deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar este ébrio triste, este triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar, os ébrios loucos como eu venham depositar e seus segredos ao meu derradeiro abrigo, e suas lágrimas de dor ao peito amigo.